justo eu me prender como eu me prendo. Não é justo eu me dar como eu me dou. Eu só faço coisas de que me arrependo. E em troca eu nunca sei o que é amor. Faço tudo de acordo com o desejo. Jogo sempre na esperança de vencer. Mas somente quando é tarde é que eu vejo as bobagens que eu não pude perceber. Porque a vida passa, nada muda, é sempre assim. Quero uma chance, um amor só para mim. Chegar de não, daqui pra frente eu quero sim. Eu quero sim. Porque por mais que eu faça, tá difícil de mudar. Perder o medo, ter vontade de ganhar. Amor injusto, te esquecer, eu vou tentar. Eu vou tentar. Às vezes me pergunto o que é que eu faço pra acabar com isso tudo, dar um fim. A resposta não consigo, então disfarço, desanimo e me conformo, deixa assim. Porque a vida passa, nada muda, é sempre assim. Quero uma chance, um amor só para mim. Chegar de não, daqui pra frente eu quero sim. Eu quero sim. Porque por mais que eu faça, tá difícil de mudar. Perder o medo, ter vontade de ganhar. Amor injusto, te esquecer, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Porque a vida passa, nada muda, é sempre assim. Quero uma chance, um amor só para mim. Chegar de não, daqui pra frente eu quero sim. Eu quero sim. Porque por mais que eu faça, tá difícil de mudar. Perder o medo, ter vontade de ganhar. Amor injusto, te esquecer, eu vou tentar. Eu vou tentar.